Vai valendo, hein? Vai. Um, dois, três! Essa repressão vai acabar com a população. Compre de carinho para a minha conta e roubam para o mercado. Não! Essa exploração mata o pobre de opinião. Você sem todo o cifrão e você fica embalado e compensa com o pobre do cabelo. Não! Essa invasão vai acabar com a população. Você fica embalado e compensa com o pobre do cabelo. Não! Sem tempo pra testar. Fuck is better.